todos preparados para dar um giro comigo? Na cidade paraíso, aonde a chapa ferve, o som do clique-clec abafa todas as esperanças de mais um moleque que ao crime está entregue. Entrego minha vida e minha alma ao rap. Ritmo e poesia compreendido por poucos, por muitos sou considerado louco. Aos olhos das autoridades sou bandido, sou sim do rap, confirmo. Cria do alto do morro, ao invés de uma PT-380 carrego um SM-58, pronto pra disparar verbalmente. Se tentar bater de frente, descarrego um pente, que é minha própria mente, se é que tu me entende. Porque aqui a chapa é quente, o gatilho é o coração e o cão já tá pra trás, pronto pra descarregar mensagem de paz. Tô querendo é mais, te passar uma real que conheço de perto. Para aqueles que nunca ouviram falar, satisfação, papo reto.